5506, cotejamento correto, 3171, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Sinal Baixa, travado visual, bom dia, Gol 995. Bom dia, Gol 995, tráfego avistado, ajuste no 07, autorizado pouso na pista no 0, senhor vento, de 160 graus com meia dúzia de nós, Gol 995. Autorizado pouso, pista 10, Gol 995. 970, passando a posição duna, reduz a parábola para o final de aproximação. Chama agora a torre 118.95. Bom dia, Sideral 9970. Estabilizado, reduzindo para o final. Bom dia, Sideral 9970, tráfego ainda não avistado, número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação. Reporte quando avistado, trem baixo travado, 9970. Avistando, trem baixo. Copiado 9970, número 2, continue a aproximação, agora de autorização, tráfego já avistado, 9970. 60, na chegada Ponce, Gol 897. No Solos 36, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03, nesta frequência, Gol 995. Próxima direita, Alfa Juliette. Tua frequência, confirma, Gol 995. Afirma, senhor, nesta frequência, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, obrigado. Siderão 9970, vento de 150 graus, 089, ajuste no 07, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, Siderão 9970. 1017, livre pouso. Propista, bom, nada. Por gentileza, chamou o Gol no 995? Formar livrando, mano. Eu não copiei. Gente, por gentileza, Gol 995, mantenha a frequência 1 no 8 decimal 95 como solicitado. No 7, próximo apelo, desce para 2000, livre LS, chama estabilizado rock. Ativo, autorizado 2000, chamará estabilizado, 3517. Gol 804, 2 milhas do marcador externo, torre 118, decimal 95, bom dia. 1895, uma boa. no 715, controle desça e mantenha 3.000 ajustado 1.017. Para 3.000 pés, 1.017. Gol 1.97. Gol 897, o controle desça e mantenha 4.000 pés ajustado 1.017. Gente, livre pouso, boa noite, 04. Então, 35 no 7, completa aproximação LS, 2 milhas no marcador externo, chame torre 118.95. 2935 no 7. Gol no 7 no 5, aproximando o pelo, desça para 2.000, livre LS, posto estabilizado no lock, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5. Valeu, gol. Estado ajuste no 0 no 7, número 2 para pouso, senhor, continue a aproximação, aguarde a transição 35 no 7. 35 no 7. Nós somos 41, libere a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso táxi e Juliette nesta frequência, gol no 804. Libre a direita via Alfa, chamará para ingresso da Juliette, gol 804. Sobre voo 050, voa ITAP. Acione identificação ou vigilância. no 7 no 5, 2 milhas do marcador externo, completa a aproximação final LS e chama agora a torre 118.95. Gol 97. É autorizado para 2000. Chegada Bonf, livre LS. Retorno estabilizado. Está livre da restrição vertical na posição P. Gol no 804, autorizado ingresso, portão 08. Para o 08, gol no 804. Salvador, bom dia, o gol no 7 no 5. Bom dia, gol no 7 no 5, tráfego avistado, ajuste no 01 no 7. Continue a aproximação, reporte quando tem embaixo, travada avistando o senhor. Avistando já o gol no 7. Já não confiei, o senhor já está visual? Afirmo. Sim, cheque trem. As borrachas estão ao vento, opa. Agora, pois. Pouso autorizado, senhor. Pista no zero. O vento de 150 graus, 079, gono 7 no 5. Seguidinho, grande 5. No 7, o portão 4 aprovado, ingresso 4, 3, 5, 7. No 5, no solo 47, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette nesta frequência, igual no 7, no 5. Alfa, passará a nave Juliette nesta frequência, igual no 7, no 5. Alto. Cargo 6570, me autoriza 2.000 pés, 1.017, direto Duna, chama estabilizado. Afirma, autorizado a aproximação elétrica. Bônus 97, chame torre 118.95. 12.295. Torre, bom dia, o Gol 1897, baixo travado na final. Bom dia, Gol 1897, tráfego avistado, ajuste no 0 no 7, pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento agora de 1 a 4, 0 graus, com 1 no 0 nós, Gol 1897. Que é o Alfa Juliette, correto, só um minuto pro quarto. Gol 1897 no solo 53, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi lento via Alfa, senhor, chama ingresso taxi e Juliette nesta frequência, Gol 1897. Afirma, senhor, táxi lento, o seu portão ainda se encontra ocupado. O Golf Mike Alfa, bom dia, senhor, confirme parte onde se encontra e pista de onde irá colar. Piado uma centena, confirme radial ideal de subida 275. Piado, o senhor está pronto para cópia? Tango Golf, Mike Alpha autorizado, Sierra November, Yankee Tango, correção, Sierra November, Yankee Tango, nível de voo 100 direto, decola da pista 17, primeira curva à direita, subida Arbor após direto, controle opera 120.8, aciona 5502, Golf Mike Alpha. Protegimento correto, 5502 transponder, parte 5, chame pronto para acionamento, Golf Mike Alpha. Uhum. 317 no portão 5 aprovado, posicionamento, chame pronto para o táxi na frequência 121.9317. Gol 1897 para ingresso da Taxi Juliette, o seu portão agora está sendo liberado. Chame o solo na frequência 121.9, o gol 1897. Complete a aproximação, chama agora a torre 118.95, bom pouso. Salvador, muito bom dia, Tracargo 6570, Tracargo 6. Bom dia, Tracargo 6570, tráfego ainda não avistado, senhor, ajuste no 0 no 7. Continue a aproximação, reporte quando avistando, tem baixo travado, Tracargo 6570. Olá, Salvador, bom dia. É o Azul 4069, informação Juliette, Floresta Campinas 360. Bom dia, o Azul 4069, está autorizado para Campinas, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5521 e o controle em 120.8, corteja. 4069, sempre autorizado Campinas no 360. Evaldando 0, primeira curva à direita da El Leda Bridge, depois segue na Torre Zulu 16 até Belo Horizonte, direto Bridge, 5521, transponder 208, passagem. O Azul 4069, correto, chame para o pushback no portão 1. Entendi. Solo, bom dia, FGS 5808, posição 10, 5808. O Web 5808, copia 360, confirme para Brasília. Agora. Está autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor. Transição Elefa, o transponder é 5514 ao transponder e o controle 120.8, corteja. Aprovado nível 360, Zulu 17 Brasília, decola da 10, para a direita, Arbor Elefa, 208.54, Abjet 208. Correto, Web 5808, chama para acionamento no portão 10. Camarada, obrigado. Primeiro. O 97 mantém a posição. Estou corrigindo, ingresso via Juliette para o portão 5. Ok, atento ao tanque que está terminando o push aí no portão 5. 4AB, por gentileza? 128, 4 horas e 2, Galeão. Tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre em 18,6 dúzia, o altímetro no 0 no 7. Tem um bom voo e um bom dia, o TAN 31 no 71. Também é 57001 direito 129. Ao livrar, direito 129, 6570. Que alfa autorizado ingresso, reporte aliado pronto. Backline 980, Scott Identity, via Amman Arrival, descend from level 040, can 81017, ready to civilian. Level 040, 10. Off gear para posição 10, back 3, 6570. Gente, 3170, 79, 60 graus, 89. Muito bom dia, o TAN 3890, está autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Aper Whisky 58, até...